20, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Boa. Helicóptero, papá, papá, tio Serra Lima. Tio Serra Lima, prossiga. Estabilizado no localizador, passou por cancelamento próximo a DA com curva, sei lá, quase pela direita da 17. Ok, tio Serra Lima, uma intenção de pouso na 17, por quê? Afirmo. Ok, aguarde autorização para o procedimento, reporte na curta final. Reportará na curta final, tio Serra Lima. Agora, 963, temos um contrato de um helicóptero com todas as externas. O senhor tem condições de alinhar e decolar de imediato? E além de decolar de imediato, no zero vento, 070 graus, 139, voa 963. Próxima, senha proa 035, no centro de localização. Jogando as papas sábias. Segunda para 2109, estamos no 050, estamos no 093. Então, 3520, aguarde a transferência. De de base para final, 127, Kilo Serra Lima. Ok, Kilo Serra Lima, 127, metros 070 graus 129, informa o Airbus Atlantic, é, a 4 milhas, está 1-0. Visual com o Airbus, vai livrar na Oscar, Kilo Serra Lima. Pouso autorizado na 1070 graus, 102 de nós. Repouso, 190, tá 350, tá sentindo o Oricon. Thank you. Alfa 19. Boa noite, 4-3-3, se estabilizou. 4-3-3, ajuste padrão, pouso autorizado na onda 0, vento 080 graus, onda 5 norte. Ele pousou no 0433. Rota 35, após passar. 1125 decimal 45, até o 1126 decimal 85. Galaxy Alpha Romeo 363. Direct to Alpha Romeo 360 97 46. Boa noite, sou o Gol 268, na aproximação da 1-0. Boa noite, o Pai Tote. Boa noite, é o Estado Central, aproximação do Oeste do Pai. Continua a aproximação. 2, autorizado a ganhar uma 3-0. Thank you. 1810 Anselmo 1. É, 3097, boa noite, contato radar, que vai ser domingo de voo 320, autorizado direto Leda. 320 direto Leda, sou 3197. Thank you. Control 3-0, sai da boca. 3-0, boca, sua próxima vez, vai ser. Mas informa que quatro aeronaves já saíram na mesma você de saída na fase do centro Recife Legal. Tá bom. Celaia 313, como centro Recife, 128 do sinal 35, alterne 123 do sinal 8. Azul 4980, solicite diretamente ao centro, estaremos em matrícula em cima, 25 do sinal 45, ao CRM 126 do sinal 85. Terá mais uma vez assinado e recebe pelo escopo na primeira saída. Tá,